Keijalaaja. Hiteleijalaaja, suuri Keijan tonoa. Eussousio, che sta intronizzato no meio dos louvores. Estou assentado sob alto e sublime trono e tenho os meus pés sobre a terra. Eu, Senhor, nesta noite quero trocar as vossas vestes. Eu, Senhor, tenho visto os vossos caminhos. Igreja, igreja minha, eu, Senhor, quero curar-te. Arrancai de vossos corações outros deuses. Tirai dos vossos lábios palavras imundas. Quero curar o Brasil, mas não farei isto enquanto a minha igreja não se lavar em mim. Glória, não a darei a homens, jamais a dividirei com homens. Eu, Senhor, peço as vossas motivações. Quero curá-vos. Oh, igreja minha, se pudesses avaliar o clamor do meu espírito, pudesses ouvir o gemido do meu espírito nesta hora, é porque vos amo, é porque vos amo que quero trocar as vossas vestes e trazer sobre vós aquilo que tendes pedido a mim. Eu, Senhor, peço agora as vossas motivações. Curvai-vos diante de mim. Precisais mesmo de mim? Quereis mesmo da minha bênção? Olhai para mim, olhai para mim, porque de mim emana toda fonte de vida que precisais. Tomai agora e recebei da minha vida, para que sareis. Thank you. somos a geração escolhida do Senhor para resgatar a nossa nação. E Ele tem nos ensinado na própria palavra quantos homens e mulheres de Deus foram levantados no seu tempo para interceder pelo seu povo. E eles se colocaram no lugar da nação, no lugar da família, no lugar daqueles que estavam distantes do Senhor. O Senhor tem nos ensinado a adorá-lo. Isso nada mais é do que contemplar a sua pessoa, contemplar a sua beleza, a sua santidade. E quando Isaías viu o Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, quando viu o Senhor, ele viu sua própria necessidade, sua própria falha, sua própria perdição. Mas não somente a dele, o Senhor começou a mostrar-lhe também a situação que estava o seu povo. Você quer ser um verdadeiro adorador? Você quer contemplar o Senhor? Pois Ele te mostrará a própria situação do seu coração e como você precisa dele. E Ele te mostrará a situação em que estão os que estão à sua volta. Precisamos do Senhor.